Quando falamos de Hajj, devemos saber qual é o período do Hajj, em que época deve ser cumprido o Hajj. Por exemplo, o jejum do Ramadã. O jejum obrigatório no mês de Ramadã só pode ser cumprido nesse período. Sendo hoje o primeiro dia do mês de Ramadã, devemos estar em jejum. E assim o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto dia, até o 29º dia ou o 30º dia, dependendo do mês, se se completa 29 dias ou 30 dias. Assim também é o Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. A peregrinação se faz em meses determinados, e quem nele se propõe à peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contenda na peregrinação. E o que quer que façais de bom, Alá o sabe. E abastecei-vos. E por certo, o melhor abastecimento é a piedade. E temei-me, ó dotados de discernimento. A peregrinação é realizada em conhecidos meses. Quais são esses meses? Os meses do Hajj são o mês de Shawwal, o mês de Dhul-Qa'dah e os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah. O mês de Shawwal é o 10º mês, o mês que vem depois do mês de Ramadan. Depois temos o mês de Dhul-Qa'dah, é o 11º mês, e o 12º mês, os 10 primeiros dias desse mês, do mês de Dhul-Hijjah, são esses os dias do Hajj, os meses do Hajj. لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. O que significa isso? Significa que o peregrino já pode iniciar a viagem ao Hajj a partir do primeiro dia do mês de Shawwal, do 10º mês lunar. Por exemplo, um cidadão mora no Líbano e vai ir de camelo ao Hajj. Ele já inicia a viagem no dia 15 de Shawwal, por exemplo, e não pode iniciar a viagem e a intenção no dia 20 de Ramadan, antes do primeiro dia de Shawwal. Uma pessoa hoje vai de avião, saindo do Brasil no terceiro dia de Dhul-Hijjah, ele já alcança o período do Hajj. Porém, se saísse bem antes, também a intenção está válida. Porém, a viagem, a intenção para o Hajj só pode ser feita a partir do primeiro dia de Shawwal. É muito importante lembrarmos dos 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah, já que estamos falando sobre o Hajj e sobre os meses e o período do Hajj. As ações do Hajj ocorrem exatamente no dia 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de Dhul-Hijjah. Eu iniciei a viagem para o Hajj uma semana antes, outra pessoa 15 dias antes, outra pessoa um mês antes. Há quem já mora em Meca, e assim por diante. Todos estão se dirigindo à casa sagrada para o Hajj, que efetivamente acontece nesse período de 8 a 13 de Dhul-Hijjah. E sobre os passos do peregrino em cada um desses dias falaremos depois. Agora, sobre os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, citou a importância desses dias, dizendo: "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nenhum dia é melhor para Allah na prática da benfeitoria do que esses 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah. Então perguntaram ao profeta, sallallahu alaihi wasallam: "Nem a luta pela causa de Allah?" Então ele disse: "Nem a luta, nem o empenho, nem o esforço pela causa de Deus, a não ser um homem que saia com a sua vida e os seus bens e não retorne com nada disso." Esse hadith foi relatado por Al-Imam Al-Bukhari. Esses dias são dias especiais também para quem não realiza o Hajj. Na verdade, esses dias são citados para quem não viaja para a peregrinação. Quem está em sua cidade, está em sua residência e não está em peregrinação. Quase ninguém ou absolutamente ninguém faz o Hajj todos os anos. Então esses dias são mais uma ocasião especial consagrada por Deus para todos em todas as partes do mundo. E quando estudamos as adorações que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para nós, percebemos que é da graça de Deus, glorificado e exaltado seja sobre os seus servos, que Ele lhes estabeleceu períodos para obedecê-lo. Épocas, períodos especiais para a aceitação das adorações e para a elevação dos nossos degraus perante Deus Altíssimo seja. Dentre esses dias abençoados estão os 10 primeiros dias do mês de Zilhijjah, que é o 12º mês do calendário lunar, o último mês do calendário islâmico lunar.